Promessa de São João, nosso boi se acabou. Promessa de São João, nosso boi se acabou. E ai meu Deus, o meu coração sente dor. E ai meu Deus, o meu coração sente dor. Promessa de São João, nosso boi se acabou. Promessa de São João, nosso boi se acabou. E ai meu Deus, o meu coração sentiu. E ai meu Deus, o meu coração sentiu. Meu coração sente dor agora que eu vou falar. Pena tive eu do geringonça se acabar. Mas o que pena tive eu de geringonça se acabar. E promessa de São João, nosso boi se acabou. Promessa de São João, nosso boi se acabou. E ai meu Deus, meu coração. Acabou, geringonça, que tristeza ele me dá. Começar.